Às vezes quero saber como anda você, se vai bem sem mim, e tentar entender que querer não é poder. E se eu pudesse, não iria me contradizer. Eu já tentei colocar os meus pés no chão, me esforcei pra achar uma solução. Só que essa solução pode ser bem melhor pra mim do que pra você. Eu quero te falar o que se passa aqui. Eu quero retornar e se você deixar, eu juro que... E dessa vez eu vou pensar só em nós. O que eu errei, prometo nunca mais errar. E se você perdoar o nosso amor, os nossos sonhos podem se realizar. Às vezes quero saber como anda você, se vai bem sem mim, e tentar entender que querer não é poder. E se eu pudesse, não iria me contradizer. Eu já tentei colocar os meus pés no chão, me esforcei pra achar uma solução. Só que essa solução pode ser bem melhor pra mim do que pra você. Eu quero te falar o que se passa aqui. Eu quero retornar e se você deixar, eu juro que... E dessa vez eu vou pensar só em nós. O que eu errei, prometo nunca mais errar. E se você perdoar o nosso amor, os nossos sonhos podem se realizar. E eu só te peço uma chance de voltar atrás. E pra consertar o que eu errei, pra te mostrar que hoje sei que só você sabe amar. E sobre nós, o que eu desejo só você pode me dar. E deixar aqui entre nós o que passou, já não importa, hoje estamos a sós. Porque dessa vez eu vou pensar só em nós, o que eu prometo nunca mais errar. E se você perdoar o nosso amor, os nossos sonhos podem se realizar.